وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ. E Alá os está abarcando por todos os lados. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ. Mas este é um Alcorão glorioso. فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ. Registrado em tábua custodiada.